Música achada na casa da achada. Achada na rádio. Passageiro clandestino. Diário de Mário Dionísio. Ah, olha, hoje. O que aconteceu hoje? O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Achada na rádio. Achada na rádio. Na rádio. O meu grito e o meu canto é a voz de contar. Um poema de Mário Dionísio. Achada na rádio. O prazer da escuta. Achada na rádio apresenta Se Toda a Gente Se Juntar, um programa do Coro da Achada com textos e canções para assinalar os 150 anos da Comuna de Paris. Um programa com textos e canções de, entre outros, Théodore Six, Louis Michel, Bertolt Brecht, Paul Lafargue, Karl Marx, Engels, Essel Queiroz, José Mário Branco, Jean-Baptiste Clément, Bocage, Peter Watkins, Diana Dionísio, Francesco Bertelli, Fernando Lopes Graça, Mário Dionísio, Paul Prousse, Pedro Rodrigues, Eugène Châtelain, Patrick Morelli, Eugène Potier, Pierre Dupont, Marc Augeret, Dominique Grange, o coro Si bemol e 14 de Mi e o coro da Achada. Lido por membros do coro da Achada e por malta da Achada na rádio. Nous chanterons le temps des cerises et que le signal et même mon cœur seront tous en fait. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux. La Comune de Paris foi uma das primeiras revoluções levadas a cabo pelo povo e para o povo. Um marco na história da longa luta dos oprimidos pela emancipação. Mas o poder prefere, naturalmente, celebrar os aniversários dos vencedores. Da Comuna, pouco se falará este ano, mesmo se a comemoração tem números bem redondos. No dia 18 de março de 2021, fez 150 anos que começou a primeira revolução proletária da história. Durou poucas semanas, é certo. 72 dias. Para sermos mais exatos. Mas entreabriu um mundo. Era possível, afinal, uma outra forma de organização social. O capitalismo não existiu sempre, nem é a única forma de sociedade que podemos imaginar. Dali em diante, outro mundo é possível. Uns dias antes do início da Comuna, tinha aparecido um provocador panfleto afixado nas ruas de Paris. Publiquei isto para vos dizer, todos por todos. Povo, medita e lembra-te que tu és a força e número, mas que, enquanto fores força e número sem ideias, serás apenas uma besta de carga. Publiquei isto para te dizer, povo, que a tua emancipação reside na tua solidariedade, para te dizer que a hora mais sombria é a que precede a aurora. Março de 1871. Os parisienses sentem-se traídos e humilhados. O novo governo francês aceitou a derrota da França diante do exército prussiano e autorizou os vencedores a desfilarem nos Campos Elíseos. O governo cedeu a Alsácia e a Lorena e pagou enormes indemnizações de guerra. As medidas económicas que toma mergulham o povo ainda mais na miséria. Et enfin, à mon sort. politique, on nous laisse en rien à manger. Et qui se moque avant se peine, que tout le peuple me va la peine. C'est qui toujours la bande à Vicky. C'est qui toujours la bande à FMI. Os prussianos ocupam o país, o governo estrangula o povo e os parisienses estão revoltados. O pensamento revolucionário cresce durante o cerco prussiano de Paris. A 18 de março, o presidente francês Adolphe Thiers manda recuperar os 300 canhões estacionados em Montmartre, de que os parisienses tinham apropriado para se defenderem. Mulheres, homens, crianças, velhos tentam impedi-lo. Um general ordena que atirem sobre a multidão. Os soldados apontam as armas. Arrêtez! Ne tirez pas, frère! Os soldados baixam as armas. Recusam disparar sobre o povo. Levantam-se barricadas na cidade. Thiers e os seus ministros fogem para Versailles. Os parisienses rejubilam e organizam eleições. A 26 de março, os revolucionários decretam a Comuna de Paris, usando o velho nome dado ao município de Paris desta Revolução Francesa. Vive la Commune! Na praça do município é proclamada a Comuna de Paris perante uma multidão entusiasta. Agita-se a bandeira vermelha, símbolo da insurreição. A comuna era composta por conselheiros municipais eleitos por sufrágio universal nos diversos bairros da cidade. Todos os cargos eram revogáveis, a qualquer momento. Entre os eleitos, operários, artesãos, jornalistas, professores, médicos, artistas. Republicanos, socialistas, anarquistas. Patrões e burgueses fogem de Paris. Patrões e burgueses fogem de Paris. Os communards ocupam as fábricas e os ateliês. São agora os trabalhadores que os gerem. O nosso destino nas nossas mãos. O nosso destino nas nossas mãos. Nas nossas mãos. O nosso destino nas nossas mãos. O nosso destino nas nossas mãos. O nosso destino nas nossas mãos. O nosso destino nas nossas mãos. O nosso destino nas nossas mãos. O nosso destino nas nossas mãos. O nosso destino nas nossas mãos. O nosso destino nas nossas mãos. No meio da alegria, cantava-se uma velha canção de Pierre Dupont, Le Chant des Ouvriers. Amemo-nos e, quando pudermos juntos beber uma rodada, que trou o canhão ou que se cale. Bebamos, bebamos à independência do mundo. la lampe le matin au clairon du coq se rallume. Nous tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube à l'enclume. Nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse, sans abriter nos lendemains contre le froid de la vieillesse. De repente, não há políticos de profissão. Ninguém é patrão de ninguém. Tudo muda. Tudo. As mulheres não são eleitas, mas tomam a palavra, organizam-se, pegam nas armas, mudam a vida. Discute-se tudo. Nas ruas, nos cafés, nos clubes, nas igrejas ocupadas. Temos de nos organizar. Vamos criar uma associação de serralheiros. Temos de nos juntar a outras comunas de fora de Paris. O patrão fugiu. Vamos fazer uma cooperativa. Assembleia. É preciso arranjar uma sala para a nova associação de mulheres do bairro reunir. Imprimem-se decretos e comunicados. Separação da Igreja e do Estado. Fim do trabalho noturno. Paris é de toda a gente que a faz, que a vive. De igual para igual. De igual para igual. É decretada a gratuidade dos alugueres de casas. Defende-se a justiça gratuita. Os salários dos professores passam a ser o dobro. As escolas tornam-se obrigatórias, gratuitas e laicas. Que disse-te, disse Karl Marx? Assim, não só a instrução se tornava acessível a todos, como a própria ciência era libertada das grilhetas com que os preconceitos de classe e o poder governamental a tinham acorrentado. A Paris operária, com a sua comuna, será para sempre celebrada como a gloriosa precursora de uma sociedade nova. Isso. Mas deixa-me prosseguir. Nas igrejas instalam-se clubes e assembleias de debate, onde toda a gente toma a palavra, homens e mulheres. La commune ne dépend pas seulement des actes de ceux qui siègent à l'hôtel de ville, mais aussi des nôtres, et de la volonté que nous avons de construire un monde et un avenir qui nous appartiennent. Este grande laboratório social entusiasma e acolhe também gente de outros países europeus. Muitos voluntários alistam-se para defender a Comuna de Paris. Pela comunidade. Die Kommune von Paris hat beschlossen und ausgeführt. E agora o nosso intermezzo teatral com um excerto da peça de teatro Os Dias da Comuna, de Bertolt Brecht. Haben wir beschlossen, nun ein schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. Minhas senhoras, meus senhores, venham todos! Na Place Vendôme, Monsieur Courbet, o conhecido pintor, está a discursar sobre a necessidade de derrubar a coluna Vendôme, mandada erguer por Napoleão e fundida com o bronze de 1.200 canhões conquistados em batalhas na Europa, um monumento às guerras, à afirmação do militarismo e da barbárie. Muito obrigado, aprovamos a ideia e lá estaremos para realizá-la. Então venham connosco para a distribuição de uma canja que vai ser feita no Quartier Latin. Fim de Intermezzo. Lá está o Brecht a inventar. Isto não é bem verdade. O Courbet, participante ativo na Comuna, defendeu que a coluna imperial devia ser retirada sim, mas que devia ir para um museu. Seja como for, depois da Comuna, Courbet foi preso, perseguido, injuriado, exilado. Abro uma página da Paleta e o Mundo, de Mário Dionísio. O pintor Courbet constrói solidamente o seu mundo sobre um solo movediço. Constrói os seus rochedos, as suas florestas, os seus corpos possantes e calmos entre tiros e incêndios, greves e paz policiada, barricadas e exílios, entre as grandes esperanças e os grandes espantos que sacodem o seu país e grande parte do mundo entre 1848 e 1871. E ficam dramaticamente a ecoar depois de 71. Fiel ao conselho do avô, ele fala alto e caminha em frente, nas exposições, nas ruas de Paris, nas prisões, no exílio. Mas o governo quer exterminar a rebelião. Reforça o exército e desde o princípio de abril começam combates violentos às portas da cidade. Nos bairros chiques, a burguesia assustada espera a vitória do governo. Os comunards acumulam derrotas. A 21 de maio, o exército de 130 mil Versaillais entra em Paris contra algumas dezenas de milhares de fédérés. A repressão é feroz. São fuzilados milhares. Perto de 30 mil assassinados. Contre le sang, les révolutionnaires, les derniers fédérés contre un mur sont tombés, le mur mûrant d'amour, le mot fraternité. barbaridade! Paul Lafargue, não estiveste lá também? Estive. Escrevi sobre isso. Em 1871, Bismarck, contrariamente às cláusulas de Frankfurt, devolvia à Thiers os soldados prisioneiros para lhe permitir esmagar a Comuna Socialista. E as tropas prussianas, acampadas à volta de Paris vencida por Versalhes, abatiam os federados que tentavam fugir. A guerra contra os socialistas é mais feroz e bárbara do que nunca o foi a guerra de uma nação contra outra. Tantos cadáveres. Junho de 1848 e maio de 1871 afogaram no sangue dos proletários o amor dos socialistas pela França capitalista. Paris arde. No outro dia apanhei no lixo um livro do Eça de Queiroz. Lá dentro encontrei um texto sobre a censura de um panfleto acerca da Comuna de Paris, em Portugal. Que engraçado. Escrito em agosto de 1871. Publicou-se, há tempo, na imprensa da Universidade, em Coimbra, um folheto acerca da Comuna. Bom ou mal, o folheto foi lido, levemente discutido, totalmente comprado. Era anónimo. Que há de acontecer? O governo proíbe-lhe a venda. Só aqui há um mundo revolto de pilhéria. O livro é publicado em maio, esgotado em junho e proibido em julho. A única crítica é a gargalhada. Mas corre que o governo, além de proibir o folheto, vai processar o autor do folheto. Aí alto. Recolhemos a gargalhada, tiramos do cesto o ferro em brasa. Processado porquê? Três coisas fazia o autor anónimo daquele opúsculo. Explicava a situação e as ideias dos partidos em França. Verberava os senhores Thiers e Jules Favre. Defendia alguns atos da Comuna e alguns dos seus homens. Por qual destes três factos é ele processado? Qual determina o estado de criminalidade? Explicar os partidos em França? Então são seus cúmplices. E devem ser processados pelo governo português todos os jornais de todas as cores de todas as cidades, todos os deputados de todas as câmaras de todas as nações, todos os livros de todas as políticas de todos os continentes. E preparar para toda esta gente quartos no limoeiro. É acusado o autor do folheto por ter verberado os senhores Thiers e Favre. Que lei lhe o proíbe? Que regulamento, que portaria, que decreto me inibe a mim, a ti, a ele, de gritar em cima das torres que o Sr. Thiers é um imbecil, o Sr. Favre um traidor, o Imperador da Rússia um bebedor de champanhe? Está o Sr. Thiers elevado à categoria de dogma? E aqui estão estes Adolfos Thiers e Júlio Favre, iguais em inviolabilidade, à Sagrada Eucaristia ou à Imaculada Conceição. E seremos processados? Seremos degradados? Se ousarmos vergastar com algumas frases de história as carnes antiquadas dos senhores Adolfo e Júlio? Mas é acusado o autor do folheto por ter defendido alguns atos da Comuna e alguns dos seus homens? Oh, indigna vergonha! Pois o governo não proíbe que os jornais legitimistas exaltem o absolutismo que prendeu e matou, cortou a machado nossos pais, sequestrou as nossas casas, queimou as nossas searas e proíbe que se discuta uma política cujos excessos passaram a 100 léguas de nós, sem relação connosco, sem ação na nossa ação. Pois há alguma lei que me obriga a amar São Francisco de Sales e a desprezar Tibério? Pois a opinião impõe-se como as posturas da Câmara Municipal? Pois haverá cartilha para as nossas apreciações históricas? E que vá mais longe, então, que nos processe, porque nós admiramos os Gracos, Espartaco, salvador de escravos, Moisés, que libertou um povo, Cristo, que remiu uma raça. O governo português, pondo a sua tosca mão sobre o pensamento. Ó pirueta, dá-lhe tua recompensa. E agora, diretamente do exílio, uma canção de José Mário Branco. Les communards qui avaient pu traverser les mailles versaillaises s'exilèrent. L'exode fut énorme. Tous ceux qui craignaient des poursuites ou des dénonciations. Pour 3500 environ, les conseils de guerre firent le départ définitif. La Belgique étant peu sûre, la Suisse et l'Angleterre reçurent le plus grand nombre. Par les balles couchées par terre, je me suis relevé vaincu, et depuis 7 ans j'ai vécu sous le ciel gris de l'Angleterre. J'ai combattu pour ma pensée, pour la justice et pour le droit, contre une foule intéressée dont le capital est le roi. J'ai combattu contre les crimes de la vieille société qui martyrise ses victimes au nom de la propriété. Par les balles couchées par terre, je me suis relevé vaincu, et depuis ce temps j'ai vécu sous le ciel gris de l'Angleterre. Mourir n'est rien, c'est tout de vivre, mais comment faire pour manger? Le maître a dit, il vous faut suivre comme les moutons le berger. En m'insurgeant contre cet ordre, révolté, j'ai fait mon devoir. Je suis tombé sans pouvoir mordre, j'ai vu le sang de l'abattoir. Par les balles couchées par terre, je me suis relevé vaincu, et depuis ce temps j'ai vécu sous le ciel gris de l'Angleterre. Un mois après de l'Angleterre, je respirais les brouillards noirs, et dans mon logis solitaire, je rêve depuis de longs soirs. Je rêve une entente meilleure, un monde mieux coordonné. Mais avant qu'en résonne l'heure, à mourir je suis condamné. Par les balles couchées par terre, je me suis relevé vaincu, et depuis ce temps j'ai vécu le ciel gris de l'Angleterre. Si l'exil n'est point l'esclavage, si l'exil n'est point la prison, il transforme l'homme en sauvage, en annihilant sa raison. Comme une minée par la fièvre, semblable à l'enragé qui mord, avec le délire à la lèvre, je lutte encore contre la mort. Par les balles couchées par terre, je me suis... Une fois que nous avons vu la lumière, et depuis ce temps, la peau nous crevait les yeux. Gardons éternellement le souvenir du soleil sous le ciel gris de l'Angleterre. Par les balles couchées par terre, je me suis relevé vaincu, et depuis ce temps j'ai vécu sous le ciel gris de l'Angleterre. A canção que ouvimos faz parte de um pequeno espetáculo realizado para assinalar os 100 anos da Comuna de Paris, levada à cena pelo Grupo Organon em 1971, do qual José Mário Branco participou. A canção foi interpretada por José Mário Branco e pelo ator Patrick Morelli. Das canções deste espetáculo resultou uma edição caseira de 4 canções. A letra da canção é de Eugène Chatelain, um poeta, jornalista, operário e político. Considerado o poeta esquecido da Comuna, compôs várias canções políticas e manteve-se muito ativo na imprensa revolucionária durante o Cerco de Paris. Combateu nas barricadas de 1848 e nas de 3 e 4 de dezembro de 1851, e ainda durante a Semana Sangrenta. Até ao fim da sua vida, em 1902, defendeu a memória da Revolução de 1871. Paris arde. A última batalha decorre no cemitério Père Lachaise, onde se tinham barricado os últimos communards. 147 defensores da Comuna são fuzilados diante do muro que passou a ser conhecido como Le Mur des Fédérés, o Muro dos Federados, nome dado aos soldados da Comuna. A última barricada cai a 28 de maio de 1871. Para além dos 30 mil parisienses que morreram no combate ou que foram fuzilados nos dias seguintes, 43 mil sofrem represálias. São presos, deportados para a Nova Caledónia ou fogem, exilados. Quand la foule, aujourd'hui muette, comme l'océan grondera, qu'à mourir elle sera prête, la commune se lèvera. Nous reviendrons, foule sans nombre, nous viendrons par tous les chemins. Spectres vengeurs, sortant de l'ombre, nous viendrons, nous serrant les mains. La mort portera la bannière, le drapeau noir, crêpe de sang, et pourpre fleurira la terre libre sous le ciel flamboyant. Nous reviendrons, foule sans nombre, nous viendrons par tous les chemins. Spectres vengeurs, sortant de l'ombre, nous viendrons, nous serrant les mains. Nous reviendrons, foule sans nombre, nous viendrons par tous les chemins. Spectres vengeurs, sortant de l'ombre, nous viendrons. Este poema, Chanson de Prison, foi escrito por Louise Michel quando se encontrava na prisão, depois da Semana Sangrenta de 21 a 28 de maio de 1871, que pôs fim à Comuna de Paris. Revolucionária, anarquista e feminista, foi uma figura emblemática da Comuna de Paris. Presa com milhares de communards, foram julgados por tribunais militares ao longo dos meses seguintes. Muitos foram fuzilados, como aconteceu em novembro de 1871, a Théophile Ferré, companheiro de Louise Michel, a quem ela dedicou então um outro poema com o sugestivo nome Les Oeillets Rouges, Os Cravos Vermelhos. Les Oeillets Rouges, Os Cravos Vermelhos. Si j'allais au noir cimetière, frère, jeté sur votre sœur, comme une espérance dernière de rouges œillets, tout en fleurs. Se eu for para o negro cemitério, irmão, lança sobre a tua irmã, como esperança derradeira, cravos vermelhos em flor. Dans les derniers temps de l'Empire, lorsque le peuple s'éveillait, rouge œillets, ce fut ton sourire qui nous dit que tout renaissait. Nos últimos dias do Império, quando o povo despertava, foi o teu sorriso, cravo vermelho. Quem nos disse que tudo renascia? Aujourd'hui, va fleurir dans l'ombre des noires et tristes prisons. Va fleurir près du captif sombre et dis-lui bien que nous l'aimons. Hoje vai florir na sombra das negras e escuras masmorras. Vai florir junto do triste cativo e fala-lhe de todo o nosso amor por ele. Dis-lui que, par le temps rapide, tout appartient à l'avenir. Que le vainqueur au front livide, plus que le vaincu, peut mourir. Diz-lhe que já não falta muito para sermos donos do futuro. Que ao vencedor da fronte lívida, mais que ao vencido, a morte tocará. Louise Michel, depois de longo julgamento, foi deportada para a Nova Caledónia, onde ficou presa até 1880, ano em que regressou à França. Considerada pioneira do feminismo, escreveu nas suas memórias: La question des femmes est, surtout à l'heure actuelle, inséparable de la question de l'humanité. A questão das mulheres é, sobretudo neste momento, inseparável da questão da humanidade. Foi há 150 anos. Continua atual. A trágica última semana da Comuna de Paris ficou conhecida como a Semana Sangrenta. Uma canção de Jean-Baptiste Clément imortalizou-a. Pedro Rodrigues traduziu esta canção e o Cor da Achada deu-lhe uma nova vida. Para além do bufurio militar, já só se vêem nos caminhos velhas e tristes a chorar, pobres viúvas e meninos. Até Paris cheira a miséria, mesmo sobretudos assustados. A moda também vai à guerra, há passeios ensangrentados. Sim, mas... Sim, mas a cama treme, os dias maus vão acabar. O contra-ataque não se teme, se toda a gente se juntar. Se toda a gente se juntar, perseguem, prendem e fuzilam qualquer pessoa ao acaso. A mãe ao lado da sua filha, nos braços do velho rapaz, em vez da bandeira vermelha, o que se agita é o terror do choque que se ajoelha aos pés do rei do imperador. Sim, mas... Sim, mas a terra treme, os dias maus vão acabar. O contra-ataque não se teme, se toda a gente se juntar. Se toda a gente se juntar, já os agentes da polícia estão nos passeios outra vez. Acho o serviço uma delícia, com as pistolas que tu vês. Sem mal, sem armas, sem trabalho, a gente vai ser governada por um vigário ou um paspalho, por bufos e por cães de guarda. Sim, mas... Sim, mas a cada treme, os dias maus vão acabar. O contra-ataque não se teme, se toda a gente se juntar. Se toda a gente se juntar, o povo calado à miséria, será que vai ser sempre assim? Até quando os senhores da guerra vão ficar com todo o milim? Vai até quando a satélite tratar-nos assim como gado? Para quando o fim deste regime da injustiça e do trabalho? Sim, mas... Sim, mas a terra treme, os dias maus vão acabar. O contra-ataque não se teme, se toda a gente se juntar. Se toda a gente se juntar. A Comuna não morreu. A Comuna está viva. A Comuna estará sempre viva. Música adaptada de Elle n'est pas morte, letra de Eugène Potier e música de Victor Parisot. À frente foram as mulheres tomando a iniciativa, e a revolta popular rompeu intempestiva. Comecemos por ouvir as classes proprietárias. Faça favor. É preciso impedir as revoluções proletárias. Mas a Comuna de Paris não está morta, como dizem, para quem luta pela igualdade. A Comuna estará sempre viva. Muito Muita gente todavia tem medo do novo e assusta-se a burguesia com o poder do povo. Ouçamos agora os escroques do poder sempre a reboque. Eu não gosto de mudanças. Mantenho a trabalhar as crianças. Mas a Comuna de Paris não está morta, como dizem, para quem defende a liberdade. A Comuna estará sempre viva. Assassinaram sem pudor quem defendia a vida, quem batalhava com ardor por casa e comida, quem não dá ponto sem nó e defende o status quo. Deixem-nos ser os senhores e vós, telespectadores. Mas a Comuna de Paris não está morta, como dizem, na luta contra a injustiça. A Comuna é uma estrela que brilha para quem luta pela igualdade, para quem defende a liberdade, na luta contra a injustiça. A Comuna é uma estrela que brilha. Esta época é o prólogo do drama em que mudará o eixo das sociedades humanas. Ouves, Luís Michel? Ouves? São as tuas palavras. 150 anos depois. As nossas línguas imperfeitas não conseguem dar a impressão magnífica e terrível do passado a desaparecer misturado com o futuro que se levanta. O drama de 1871. Um mundo nascendo sobre os escombros de um mundo a desaparecer. Sim, o tempo presente é parecido com o fim do Império, com um crescimento violento das repressões, uma feroz intensidade de horrores sangrentos exumados do cruel passado. Como se alguém pudesse impedir a eterna atração do progresso. Não podemos matar uma ideia a tiros de canhão, nem metê-la numa jaula. O fim precipita-se de cada vez que o ideal real aparece, potente e belo, mais do que todas as ficções que o precederam. As nossas línguas imperfeitas... O mundo imperfeitas, nascendo ouves? Sobre os escombros de um mundo tuas a palavras. Desaparecer. Potente e belo. Nous viendrons, nous serrons les mains. Não podemos matar uma ideia a tiros de canhão, nem metê-la numa jaula. Sim, o tempo presente... Quand nous chanterons le temps des cerises et gay rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Estivemos a ouvir Se Toda a Gente Se Juntar, um programa do Coro da Achada com textos e canções para assinalar os 150 anos da Comuna de Paris. Textos, canções e outros materiais de Theodor Six, Louise Michel, Bertolt Brecht, Paul Lafargue, Karl Marx, Engels, Essa de Queiroz, José Mário Branco, Jean-Baptiste Clément, Bocage, Peter Watkins, Diana Dionísio, Francesco Bertelli, Fernando Lopes Graça, Mário Dionísio, Paulo Prus, Pedro Rodrigues, Eugène Châtelain, Patrick Morelli, Eugène Potier, Pierre Dupont, Marc Augeret, Dominique Grange, o coro Si bemol e 14 de Mi e o coro da Achada. Lido por muitos membros do coro da Achada e por malta da Achada na rádio. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Passageiro clandestino. Diário de Mário Dionísio. Receitas achadas.